mais de 10k numa punchline. Fazendo pra gastar, isso é o lifestyle. Os cordão de ouro tá brilhando, pai. Vários bicos na escolta, eu tô que nem Dubai. Mais de 10k numa punchline. Fazendo pra gastar, isso é o lifestyle. Os cordão de ouro tá brilhando, pai. Vários bicos na escolta, eu tô que nem Dubai. Estilo Deep Set, Rap 97, Jordan, Scott, Pippen, Golden Era do basquete. Sigo barulhento igual a AK-47. É o meu sonho de moleque ter o mundo com os meus raps. Dinheiro no bolso e uns ouro no pulso. Maldade na mente e o coração puro. Lealdade aos meus, nunca pular o muro. Sabe que eu enlouqueço, é lá de short curto. Adora férias, partiu Bahamas. Perfumada, Dolce & Gabbana. Sumi no mundo por uma semana. E ainda quer quarto com vista só pra fuder na varanda. Mais de 10k numa punchline. Fazendo pra gastar, isso é o lifestyle. Os cordão de ouro tá brilhando, pai. Vários bicos na escolta, eu tô que nem Dubai. Mais de 10k numa punchline. Fazendo pra gastar, isso é o lifestyle. Os cordão de ouro tá brilhando, pai. Vários bicos na escolta, eu tô que nem Dubai. Numa punchline é mais de 10k. Mano, agradeci o que me resta. Sempre vai ter Nike no meus pés, tá? Cada verso desse vale um Tesla. Postura de quem tá na NBA. Grana pra comprar a HBO. Que nós ia fazer dinheiro, eu adivinhei. Quantas vezes só com da passagem eu fui pro teu show. Só de deixar o nome na lista já deixava forte. PK disse que um correria, reconhece o outro. Final das contas sempre vão dizer que foi sorte. Do que adianta eu parar pra bater em cachorro morto. Tá vendo meu nome? Já tá na pista. Já o teu não tá nem no explorado meu Insta. De mão dada com a preta capa de revista. No futebol e na caneta minha tropa rabisca. Akira presidente, é o Fadi. A ligação desses otários nós nem vai atender. Vários aqui ronca na net, mas na pista cadê? Tenta atravessar meu caminho, nós nem vai entender. Armamento bélico no meio do baile. Ela quer que eu leia o corpo dela em braille. Quer saber sobre a vida menor? Vai ler. Hoje é mais de 10k por linha que esse verso vale.